Essa segunda parte é cheia de teorias, ideias, então venham brisar junto comigo. O nome do jogo é Earthbound, e a sua logomarca tem o desenho do planeta Terra. Esse jogo, ele pertence à trilogia Mother, contendo três títulos, sendo Earthbound o segundo. Quando você começa o jogo, você vê, naquela tela inicial, algumas naves extraterrestres destruindo prédios e veículos. E a frase: a guerra contra gigas. Beleza, o jogo deve ser sobre salvar a humanidade desta grande ameaça que é o gigas ou gigas. Ok, então a história inicia quando cai um meteoro perto da casa do personagem principal e ele acorda para verificar o que aconteceu. Quando ele levanta, ele vê que sua mãe já está acordada e preocupada com o que está acontecendo. Então você, o jogador, percebe que não tem um pai ali naquela residência. E, mais um pouquinho para frente ali do jogo, esse pai, ele liga para a residência para saber do filho. Como o filho tá e tal, daí você atende o telefone. Aí ele fala: ah, meu filho querido, meu herói, não sei o quê, você pode contar 100% com o meu apoio e tal. Aproveitando esse gancho, eu gostaria de falar um pouco sobre o autor. Shigesato Itoi, a pessoa que assina essa trilogia, ele colocou no enredo do jogo algumas de suas experiências quando criança e também alguns dos seus traumas. Então, aquele telefone, ele simboliza o seu próprio pai, que foi ausente em sua infância. O Happy Happy Cult também é uma lembrança ruim de um escândalo que teve no Japão. O Mr. Saturno, um bichinho narigudinho que tem no jogo, a escrita que eles utilizam foi baseado na maneira que a filha do Itoi fazia na época. Eu achei interessante a maneira como ele tratou esses temas. Voltando ao jogo, conforme você vai progredindo, você vai conhecendo um pouco mais sobre os personagens, sobre os locais que você está visitando, sobre os problemas causados pelo vilão, e é interessante a maneira como são resolvidos. Antes de chegar nos finalmente, onde você realmente enfrenta a ameaça, eu quero falar um pouco sobre o jogo de Nintendinho, que é o primeiro capítulo dessa trilogia. O jogo em si, ele parece uma versão beta daquilo que saiu para o Super Nintendo. Os três personagens principais são exatamente os mesmos. Um moleque de camiseta listrada, boné e que usa taco de beisebol, uma menininha loira que tem poderes psíquicos e um loirinho nerd que gosta de brincar com pólvora. Só o quarto personagem que muda, que aqui no Nintendinho ele é irrelevante. Ele só aparece no finalzinho da história e ele nem fica com o grupo direito. Os inimigos, magias, itens, músicas são tudo uma versão 8-bits do que foi visto no do Super Nintendo. Até o objetivo é semelhante. Você tem que juntar 8 melodias para poder chegar na etapa final. A diferença é que no Super Nintendo as melodias elas representam as memórias do personagem NES. E no Nintendinho, as melodias elas representam o ciclo da vida. A primeira melodia é encontrada com um bebezinho e a última no cemitério. Mas o importante mesmo desse jogo é somente o começo e o final. Logo no início, o jogo conta a história de um casal que sumiu subitamente e após 2 anos, somente o marido voltou para casa, vivendo o resto da sua vida mergulhado em estudos. Mais para frente no jogo, ao coletar a última melodia, você descobre que, na verdade, esse casal são seus avós. E, ao juntar as 8 melodias, sua bisavó conta, por meio de telepatia, que eles criaram uma criatura que veio de uma nave espacial como se fosse filho deles. E essa criatura era meio arisca e só se acalmava quando cantava uma melodia para ela. E o nome da criatura é Gigas. Daqui para frente, serão teorias do que eu entendi da história, do que eu li a respeito, porque o autor não deixa claro o porquê dos acontecimentos. Na verdade, foi proposital que fique pela interpretação do jogador. Então, bora viajar um pouquinho. No final do primeiro jogo, na luta contra o Gigas, que eu descobri depois que a pronúncia é Gigas, ele conta que o que despertou a sua fúria foi que os humanos estavam usando poderes psíquicos provenientes da raça dele, e dá a entender que enquanto a bisavó cuidava dele, o bisavô estava estudando ele, a nave-mãe. Mas em nenhum momento os jogos explicam o porquê dessa invasão. Parece a história do Goku, do Dragon Ball. Um alienígena invade a Terra para devastá-la, mas o amor e o carinho da humanidade fazem com que a criatura esqueça o seu objetivo na Terra. Mudando para o segundo capítulo, que é o jogo de Super Nintendo, o subtítulo do jogo não é A Guerra contra Gigas, e sim, do original japonês, Gigas Contra-Ataca, ou seja, é uma continuação direta do primeiro capítulo. E, se você reparar, os dois jogos, as duas histórias, elas não têm nada em comum, a não ser o mesmo vilão. Então, a minha conclusão é que o verdadeiro protagonista é o Gigas. É uma história sobre o Gigas. E Gigas é uma referência à mitologia grega Gaia, a Mãe Terra. Com todo esse contexto, eu acho que agora já dá para comentar sobre o final do segundo capítulo, que é uma das coisas mais malucas que eu já vi num videogame. Chegando ao final da aventura, você fica sabendo que o Gigas, ele não está atacando a Terra do tempo presente. Ele está no passado. Mas o jogo ele não informa quanto no passado ele está. O doutor que cria uma espécie de máquina do tempo, ele só te envia para o passado. Ele não te informa qual a era que você está indo. Chegando no covil do vilão, a estrutura externa ela é comum. Ela é montanhosa, rochosa. Mas, entrando na caverna, você percebe que é um organismo vivo ali. E quando você chega ao final da caverna, você se depara com uma máquina orgânica, um negócio meio esquisito ali. Assim, parece que você está dentro do útero e aquela máquina está prestes a dar à luz. É bizarro. Quando você inicia a última batalha, você é informado que o Gigas está dentro daquela máquina. Mas ele não está fisicamente. O ódio, a maldade que ele está sentindo é tão grande, tão devastadora, que ele destruiu o próprio corpo. Então, quando aquela máquina orgânica ela é destruída, ela é desligada, você enfrenta como se fosse uma entidade. Não há nada físico ali para combater. E ele ataca a mente dos personagens. E a imagem que fica passando ao fundo é de um feto deformado. É perturbadora essa cena. Essa teoria do feto, ela foi refutada pelo autor. Mas ele não disse o que ele quis dizer com aquilo tudo. Outra teoria, que também não foi confirmada pelo autor, é que essa imagem que fica no fundo, ela é o Gygas de cabeça para baixo, o mesmo Gygas do primeiro capítulo, uma representação dele toda deformada. Durante a batalha, o Gygas fica culpando a humanidade pelo que aconteceu com ele. Ataques físicos e psíquicos não surtem efeito. A última esperança, e é aquela que perturba o Gygas e faz com que ele pare esse surto, essa maluquice, é a fé. É a fé na humanidade. É a fé nos outros. É a esperança de um mundo melhor. A mocinha, que tem poderes psíquicos, ela usa seu poder de telepatia para se conectar com as pessoas. E assim, todas as pessoas que prezam pelo grupo começam a orar e com essa força divina conseguem derrotar a ameaça. Essa mensagem que o autor passa de você enfrentar o mal que você não consegue enxergar com a sua fé, ela é muito forte, ela é muito potente, é difícil de descrever. E quando você volta para o tempo presente, isso já é o final do jogo, as pessoas que oraram por você estão ali para agradecer, parabenizar. Olha, é bem bonito, bem bacana. Um personagem que eu não citei ainda, mas ele é muito importante para a história, principalmente porque ele é o elo para o terceiro capítulo, é o Pork ou Pokey, dependendo da região que você está jogando. Esse carinha, ele é vizinho do personagem principal. Ele parece um personagem comum, mas conforme você vai progredindo na história, você percebe que ele está sempre envolvido nas coisas ruins que acontecem nas cidades. O fato é que o Gygas usa seus poderes psíquicos para alterar a mente das pessoas. Pode perceber, quando você derrota um inimigo, se ele for humano, ele retoma a consciência. Se ele for um animal, ele fica manso. E se for um objeto, ele para de se mover. Tanto é que aquele fundo psicodélico nas batalhas, que eu comentei que eu não gosto, aquilo ali é a manifestação do Gygas naquele indivíduo. E com o Pork ou Pokey, não é diferente. Ele era uma criança inofensiva e acaba se tornando uma ameaça. A última cena do final do Earthbound é uma carta enviada pelo Pork, dizendo que aquilo ainda não acabou. E ele acaba virando a representação do Gygas no mundo. O terceiro capítulo, ele é bem diferente dos outros dois. Não há a figura do pai ausente ou outros detalhes que eu já comentei nesse review. Mas o vilão continua sendo o Gygas, utilizando o Pork como seu correspondente. Eu não joguei esse terceiro capítulo. Mas o que eu consegui entender é que tanto o Gygas quanto o Pork, eles só queriam carinho, atenção, serem aceitos pelos amigos. E não ter recebido esse amor quando crianças fez com que eles se tornassem adultos tristes. Essa tristeza virou raiva e essa raiva se tornou maldade. Tanto é que na última batalha contra o Pork, nesse terceiro capítulo, ele comenta que ele está com saudade do seu vizinho de infância. E para finalizar, muito obrigado por ter ouvido até aqui.